Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje apresenta o segundo programa da série de dois dedicados ao álbum Jorge Degas Quarteto. Começamos com a faixa If I Could, de autoria de Jorge Degas, Naja Storbjerg, Morten Oberg, Balali Degas, o quarteto de Jorge Degas, que assina coletivamente quase todas as músicas do álbum. It's always almost, never really for real. In a world of compromise, we only aim to be always yearning, longing, searching for the only one. The crimes of passion, the crimes of mortal men, it's a deadly attraction, and soon you fool again. And under a spell, all you do is wait for that special one. And if I could, I would set you free. I'd teach you things I never learned. Yes, if I could, I would cry your tears. But who am I to tell you right from wrong? Jorge Degas há muitos anos está radicado na Dinamarca, onde tem desenvolvido uma carreira singular. Seu quarteto é formado por Naja Storbjerg no canto, Morten Oberg no sax, clarinete e flauta, Balali Degas, seu filho, nas percussões e o próprio Degas pai, no violão, no baixo e vocais. Ouça a faixa Roller Coast, mais uma assinada pelo quarteto de Jorge Degas. You're on the roller coaster ride, on the back seat of your life, and you're out of coins for the wishing well. I try to match in every way, take my time to give you yours. Oh, how I'd love to hold you, but I can't get near. You suffer in sad ways, you don't think I know about you and your four seasons in a day. You surf at the surface, I know you don't mean no harm. Oh, it hurts to see you dance alone. Jorge Degas assina ainda a produção, a direção musical e os arranjos. O álbum foi gravado e mixado na Dinamarca e masterizado no Rio de Janeiro. Um som muito pessoal, original e envolvente, esse é o som do quarteto de Jorge Degas. Confira em Warm Me Tonight, de autoria também do quarteto. Warm me tonight, these tears are getting me nowhere. Now I wanna lose myself in you. Hold me tonight, catch me now, I'm falling, tumbling and whirling from out of nowhere into your arms. But it hurts like hell to break through the state I'm in. Saindo o clássico Yesterday, de Lennon e McCartney, na versão de Jorge Degas e seu quarteto. Yesterday,